Alexandre Salvador, pode confirmar o vento para o Guardião? Vento 150,9. Grato. Vai prosseguir 35, Guardião? 9,2. Está sendo rajado? Não, não. É 150, intensidade 9,9. 35. Pode continuar então. Ainda 9 estado, 04. Repassará na final da 35 com freio chegado, Guardião 04. Abatango Oscar, Oscar, Hotel Kilo. Redução para 1809. 1809, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo para o localizador, curva esquerda 140, reporta estabilizado. 140 vai reportar estabilizado, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo complete com curva esquerda, reacima a navegação, voe para a duna. Desce para 2000 pés, QNH 1097 e reporta estabilizado, NLS XRI da piscina 0. 2000 proa de duna, Oscar Hotel Kilo. Completa aproximação, torre 9895. 895, bom, 8884, obrigado. Tano. Já é cortando. Autorizado então, Guardião 04, agilizando na medida possível. Estou com o tráfego agora da Gol e está sempre dando duna. Já entra para a final no zero, já 8 milhas. Boa noite, Galeão, copiou 340. Pronto, para a cópia, está 3137. 3137, Galeão, nível 340, está autorizado via Pêzulo 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alpha Papa SMAP, após conforme rota do plano, decola da 10 com curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge, aciona 5412, controle 120.8. Autorizado 340 para o Galeão, Upper Zulu 10 até SMAP, acompanha a rota do plano de voo, decolando da 10, primeira curva direita da El Leda Bridge, 5412, 1208, o TAN 3137. Correto, TAN 3137 no portão 8, chame pronto, pushback. Chamar. Passamos o externo, voo 984. Sim, escuta na aproximação. Guardando autorização. Vista livre, pouso autorizado, 150 graus, coisa nós. Livre, pouso, pistão no zero, voo 984. Ciente, livrando, reporte, é, solo 10, o guarda 04, bem-vindo. Hotel Kilo, torre 9895. Web 6728, após a posição ITAP, desça para 2000 pés, que negal na 07, reporta estabilizado na LS, que se rida pistola 0. Após ITAP, 2000, 1017, chamar estabilizado, X-ray da 10. O Web 6728. Hotel Kilo? Oscar Hotel Kilo, prossiga. Hotel Kilo, solicita da presença e girar a base pela direita, pousar na 17. Está estabilizado no localizador da 1-0. Ok, reporte ponto ideal de para o sinal no 7. Na presença, vai girar a base pela direita e pousar na 1-7, só para o hotel. Poder repetir novamente, se o senhor quer? Você conseguiu para o sinal no 7, o Oscar Hotel Kilo? Afirmo, Oscar Hotel Kilo, da presença. Solicita modificação, virar base pela direita e pousar na 1-7. Autorizado, autorizado. Reporte final no 7. Autorizado, vai reportar na final da 1-7, o Oscar Hotel Kilo. 884, Solar 12, direito 21.9, no Solar Extra. Direito 219, igual no 884, obrigado. Boa noite, 4, boa noite, táxi via Alfa, após Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, pro 09, boa noite, 84. Quilo, pouso autorizado no 7150 graus, continua, check tem. Pouso autorizado, Oscar Hotel Quilo, está abaixado e travado. Até o quilo, solo agora os 15, bem-vindo. É, parte 5? Está autorizado, se você quiser assinar, bem-vindo, boa noite. 6728, completa aproximação, Torre Nono 895. 895, boa. Torre Salvador, boa noite, Web 6728, encaixando o final da 10 avistando. Sim, entre Port Charles, com o trem baixo travado. Chama lá, baixa travado, 6728. Já travado o 6728 a duas do esperto. Sim, tio, 6728, não há tráfego a reportar, pista livre, pouso autorizado, no 50 graus com 62. Livre pouso, pista no 0, 6728. Eco Delta, frequência livre, grato. Salve Salvador, está 3137, puxa o funcionamento. Quem me chamou, Saulo? Está 3137. Portão 8 está livre, chame táxi, está 3137. Livre, chama lá. S728, Solar 21, direita 21.9, solo, para livrar. 21, obrigado, senhor. Tom Lebjet, PS-28, liberando a sua escuta, boa. PS-28, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette. Dorsa 3137, estamos com 129 a bordo, autonomia de 0350, está alterando o campo nessa maturidade. Parte principal, Indy Alpha, ponte de temperatura 118.95, altímetro no 017, então bom voo e boa noite, está 3137. Indy Alpha, pelo parte principal, ponte de espera 1895, muito obrigado, um bom trabalho. Ah, Juliette, o 6728. 6748, está a visão Firebird, está taxiando próximo através do portão 06. Primativo, de passagem, o Airbus da TAM, após ingresso Juliette, prossegue portão 04, web 6728. 209 da TAM, 04, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, o TAN 3137, próximo ponte 0-0. 3137, já linda, cola cabeceiro no 0, vento no 50 graus, 8 nós, ajustado no 0 no 7. A linda cola, TAN 3137. Alfa Tango, Gate 3, autorização Brasília, 400. Para solo. O gol no meio é 1-3, paciente da Tango, posição 03, autorização Brasília, 400. Então 3620 autorizado, gol número 3, aguarde coordenação 400. Ok, pode copiar o 360 então. Então, gol número 3 de Brasília, nível 3620, está autorizado, via Peresolo 17, decolada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5423, controle 120, decimal 8. Brasília 360, via Peresolo 17, decolada 10, curva direita, precisa sair da Arbor, após direto Elefa, 5423, é o código transponder. E o controle é 1208, ou 96 ou 93. Correto, gol número 3, chame pronto, pushback. Pronto, graças, gol número 3. Isso no 37, decola 29, chame controle no 20, decimal 8. 1208, tá? 3137, boa noite. Controle, boa noite, tá? 3137, passa 2500 na subida da El, solicita devidas informações lá na proa de El. Tá? 3137, contato radar, livre desvios, após desvios, voa Leda. Suba para o nível 340, 3137 da TAM. Afirmativo, após desvios na saída, voa Leda, nível 340, TAM 3137. Azul 4070, boa noite, vamos descer para 2017 do com auxílio de identificação vigilante. Firma, direto do UNA, auxílio de identificação vigilante. Direto do UNA, 4070, maravilha. Tan 3137. prossiga. Direto Diner. Melhor, direto Bridge. Direto Bridge, tá, 3137, obrigado. A 3137, chama o centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. 125, ONU, até um bom final de semana, até 3137. Igualmente. 14070, autorizada final do ILS, foi reposto estabilizado, localizador.